o meu coração. E eu não soube contornar aquela situação. Só queria te amar. Você pra mim é tudo, tudo que eu sempre quis. Quando eu vi, estava ali chorando por você. Já não era mais feliz, só queria te esquecer. Mas eu não consigo não. Você mora no meu coração. Vem amor, que a festa só existe se tiver você. Existe se tiver você. Vem amor, que a festa só existe se tiver você. Existe se tiver você. Se tiver você.